coisa tão bonita de rosto. Seu estilo é estar sempre na moda, de saia curta e tatuagem nas costas. É disso mesmo que gosta. Na sexta-feira dá umas bandas de carro, circula só no seu mundinho fechado, frequenta festa só na high society, mas sente falta de uma nova amizade. Será que existe alguém na cidade? Garotinha básica, sai dessa jogada, vem comigo, vem dançar nesse baile onde ninguém usa máscara. Sair na madruga, sem compromisso de contar com a turma. Desde pequena é uma garota de sorte, mesmo sozinha nunca perde o seu norte e busca algo que importe. Garotinha básica, sai dessa jogada, vem comigo, vem dançar nesse baile onde ninguém usa máscara. Nesse baile onde ninguém.